Lição 14. Chame atenção para os pontos principais. Hebreus 8:1. O que você deve fazer? Ajude as pessoas a acompanhar a sequência de ideias do seu discurso e mostre como cada ponto principal está ligado com o objetivo e o tema. Como você pode fazer isso? Pense no seu objetivo. Você quer informar, convencer ou motivar as pessoas? Pense nisso ao montar seu discurso e veja se todos os pontos principais ajudam você a chegar a esse objetivo. Pense nas dúvidas que as pessoas podem ter sobre o assunto. Qual seria a primeira pergunta que alguém faria? E a segunda? E a terceira? Daí, organize seu discurso nessa ordem para que as pessoas possam acompanhar a linha de raciocínio, entender e concordar com o que você diz. Chame atenção para o tema. Durante o discurso, você pode fazer isso por repetir as palavras do tema ou usar outras palavras que tenham o mesmo significado. Deixe claro quais são os pontos principais. Escolha só os pontos principais que tenham a ver com o tema e que você possa apresentar dentro do tempo. Use poucos pontos principais. Fale sobre um ponto e faça uma breve pausa antes de passar para o ponto seguinte. Você pode dizer quais são os pontos principais no início do discurso. Isso vai ajudar as pessoas a acompanhar a sequência de ideias. Também pode repetir os pontos principais no final para ajudá-las a se lembrar deles.